É uma passagem do Evangelho que tem sobre os trabalhadores da última hora. Né? É bem conhecida, é onde um trabalhador, né, um proprietário de uma vinha, sai de manhã procurar trabalhadores para o serviço e oferece, né, o pagamento X, é um denário. Né? Depois vai às 10 da manhã, depois vai ao meio-dia, né? E ao final da tarde também vai procurar trabalhadores e contrata todos aqueles que vai encontrando. Né? Com uma diferença, o primeiro ele combina que vai pagar um denário por dia, os outros dizem, podem ir para a minha vinha, que eu pagarei aquilo que é justo, e no final da tarde ele simplesmente diz, podem trabalhar. E eles vão, sem acertar nada, sem conciliar preço em algum, porque estariam ali disponíveis. Né? Então a interpretação dessa parábola, ela é bem prática, né? Ser entendido aquilo que Jesus realmente queria dizer, porque senão parece que seja uma coisa injusta. Né? Parece ser, porque no final do dia, quando vai o pagamento, se começa pelos últimos, né? A pagar, e os primeiros no final. E o proprietário paga o mesmo valor para aqueles que começaram às 5 horas da tarde, daqueles que começaram às 7 da manhã. E aí os caras começam a ficar discutindo, reclamando. Poxa, os caras começaram às 5 horas da tarde, estão ganhando a mesma coisa que nós. Eles estavam esperando que no final, como os outros ganharam aquilo que já tinham combinado no início do dia, achavam que iriam receber mais, né? E a explicação, então, na verdade, é que os primeiros da manhã são aqueles, nós, que temos um pouco disso, que só vão trabalhar por dinheiro. Os intermediários são aqueles que trabalham confiando que Deus vai ser justo com eles, né? Compensando. E os últimos são aqueles que simplesmente fazem por prazer. Estão prontos ao trabalho e fazem por prazer. Então nós vamos verificar que nós temos, às vezes, um pouco dos três trabalhadores. Espero que a gente tenha, né? Porque senão não estaríamos, talvez, nos espiritualizando. Mas é importante a gente observar de qual tipo de trabalhador eu tenho mais. Se é do meu primeiro tipo, aquele que só faz mediante pagamento, eu estou muito atrasado na evolução espiritual. Se é o intermediário, aquele que faz acreditando que Deus vai compensar pela sua justiça, eu sou um ser intermediário mesmo. E se é aquele que faz por prazer de trabalhar, não importa o acerto, né? Então eu sou um espírito realmente bem avançado. Então acredito que, tendo nós um pouco de cada um desses três limites, podemos nos identificar que tipo de espírito somos. E aí, para se identificar é se olhar dentro e olhar o que a gente faz na vida. Né? Não adianta dizer, não, eu penso assim, mas se eu não produzo nada, não resolve nada. É como a gente fala, né? Ter fé sem obras, de nada adianta. Né? Se faz, eu tenho fé em Deus. Muito bem, tu tem fé em Deus. Mas qual é a lei de Deus? A lei de Deus é eu atuar para a minha evolução e a evolução dos outros. Se eu não faço isso, eu não tenho fé em Deus, posso dizer, mas eu não tenho. Não entendi, não compreendi Deus. Então, nesse sentido é que a gente realmente precisa se identificar. Aquilo que eu faço na minha vida, desde que eu era criança, até hoje. O que eu fiz? Em onde eu atuei? Eu fiz alguma coisa para a sociedade, para as outras pessoas? Só me preocupei comigo? Só fui interesseiro? Isto é aquilo que eu sou. E não precisa ninguém confessar para ninguém, né? Basta que a gente se identifique, porque o importante é a gente se identificar para poder mudar. Então, olha a sua vida. Desde que você nasceu lá, não importa em que situação, né? Claro que se você nasceu com excelentes condições financeiras, podia ter produzido um caminhão de coisas. Se você nasceu em dificuldades, deverá ter produzido menos. Mas quanto se envolveu realmente no teu avanço, até quando você ia na aula? Você estudava para passar no final do ano ou tinha prazer de estudar para aprender? Isso que você tem que se identificar. Então, todas as situações no trabalho, você vai trabalhar, está lá produzindo na empresa, você faz porque tem prazer de produzir, ver a coisa funcionando, ou só para esperar o final do mês e receber o salário? É o identificador da sua personalidade. E não adianta fugir. E lembrem-se que, lá no plano espiritual, nós vamos ser identificados exatamente como somos. Não tem conversa. Aqui a gente até engana os outros, né? Não, eu sempre fiz o meu trabalho com muito amor, né? E tal. Até a mim podem até enganar, né? Por um certo tempo, né? Mas lá nós não vamos enganar ninguém. E é isso que é importante. Sem julgamentos, mas é importante a gente se identificar que tipo de pessoa eu sou. E é dentro desse tipo de pessoa, me identificando, que eu vou ver as minhas falhas e as minhas virtudes. Porque também é importante nós vermos as nossas virtudes. Se nós olharmos só as nossas falhas, e é que muito às vezes acontece, nós desanimamos. Não temos autoestima, não temos boa vontade, porque a gente só vê dificuldade, problema, etc. Então é importante que a gente veja também as nossas virtudes, e com certeza todos têm virtudes. Você é honesto, você é trabalhador, você é esforçado, são virtudes, não é verdade? Para incrementar mais esse assunto, encontrei na internet aqui, vejam só, na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a mais meritória das virtudes. E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenção. E quais são as más tendências? A preguiça é uma delas, é uma má tendência. Se você luta contra a sua preguiça, você está trabalhando no caminho do bem, né? Isso já que nós falamos em trabalho, né? A parábola nos ensina a importância do nosso engajamento na atividade da vinha. No caso, né, do trabalho em si como um todo. Ele traz para nós o salário da felicidade, a autorrealização, a tranquilidade moral, ajudando-nos em nossa evolução espiritual, finalidade da existência na Terra. Se você quer ver uma pessoa se perder, um jovem se perder no caminho das drogas, dos vícios, da preguiça, etc., etc., faça com que ele tenha tudo o que ele quer. Dê tudo o que ele precisa. Não exija nada. E você vai ver ele se perder. Poxa vida, né? Eu devia ser o melhor, porque vai ter tudo. Ao contrário, ele vai se sentir uma pessoa sem valor nenhum. Porque não produz nada, tem tudo. Observem para ver se quem mais se joga nesse caminho, né? Não é que somos só esses, mas quem mais se joga nesse caminho são os que realmente têm tudo, né? Vamos encontrar, com certeza, dentro desse quadro, espíritos avançados que, tendo as disponibilidades, têm a cabeça realmente, vamos dizer assim, equilibrada, mas não são tão comuns assim. O fato dos trabalhadores serem arrebanhados em horas diferentes, a nosso ver, significa que o momento em que atendemos o chamado não ocorre ao mesmo tempo, nem nas nossas condições. Cada um está num patamar evolutivo, como nós explicamos primeiro. Então, embora o trabalho esteja para todos, só quando estamos prontos é que o mestre aparece. Se você perdeu o emprego, né, mas é um trabalhador realmente que merece algo melhor, e até por causa disso às vezes perde o emprego, não tenha dúvida, você pode passar algum tempinho aí por uma pequena prova, agora você vai encontrar um emprego muito melhor do que aquele que você perdeu. Agora, se você está no emprego, né, trabalha para receber o final do mês e foi demitido porque é desinteressado, olha, se você já arrumar um outro emprego, comece a agradecer e mudar, porque senão você vai perder esse e depois vai chegar o dia que você não vai mais arrumar emprego. Porque a lei da vida é perfeita. Nós enganamos a nós mesmos e aos outros, mas não enganamos a Deus. Mais adiante aqui, ó. Parece ver no início, né, que Deus é injusto, não é verdade? Porque dá aquele que trabalhou das 7 horas da manhã a mesma coisa que aquele que foi trabalhar às 5 horas da tarde. Agora, quando prestamos auxílio a pessoas diferentes e as ajudamos com quantias desiguais, vamos você colocar na posição de Deus, né? Quando nós vamos, a gente vai ajudar algumas pessoas e ajudamos com quantias diferentes, a nosso critério, né? Segundo o nosso conceito da realidade. Estamos sendo injustos porque damos mais a um e menos a outro? É? Agora, veja como que muda o papel. Antes, a gente parece que Deus é injusto porque dá o senhor da vinha, né? Dá o mesmo valor àquele que começou às 5 horas da tarde e àquele que começou às 7 da manhã. Mas quando nós ajudamos alguém e ajudamos com valores diferentes, estamos sendo injustos? Ou estamos ajudando de acordo com a nossa maneira de ver? Certamente, Deus, o Senhor, representado pelo Senhor da vinha, sabe de tudo. E a sua maneira de ver é na maior profundidade. Né? Ele coloca ainda mais: também quando auxiliamos a instituições beneficentes diversas, não cogitamos de atribuir a mesma cota a cada uma delas, né? Que é a mesma coisa que as pessoas. Consideramos o volume de serviços que prestam à comunidade, suas dificuldades, e com base nesses dados é que damos o apoio. Ou seja, se nós vamos ajudar uma instituição, a gente pode considerar o trabalho que ela presta para a comunidade e aí então dar mais ou menos do que uma outra, não é verdade? Estaremos sendo injustos? Com certeza não. Então, se a gente se aprofundar um pouco nesses quadros, a gente vai conseguir perceber que, sendo uma parábola narrada por Jesus, não haveria, com certeza, injustiça nenhuma. O que falta é o nosso conhecimento de entendermos aquilo que foi colocado. E isso, com certeza, através da doutrina dos Espíritos, nos auxiliam a gente compreender.